Espero que tenham um ótimo dia da criança e que aproveitem estes momentos que hoje e estas pessoas temos aqui. Este grupo veio tocar para nós. Foi uma oferta que vos estão a fazer. Sim. Já viram? E portanto espero que vocês aproveitem ao máximo e que passem um dia divertidíssimo, está bem? E no fim do ano, que todos passem de ano e que tudo corra bem. Obrigado, Sra. Vereadora, Sr. Presidente da Câmara e ao grupo. Obrigado ao grupo BIPS. E um dia feliz.